Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, um episódio cheio de música, um episódio cheio de dança, um episódio cheio de histórias de amor impossíveis e coreografias ainda mais impossíveis. Hoje, o Projeto X vai pular de cabeça no mundo dos musicais, esse gênero tão antigo e tão especial para muitas pessoas e tão interessante, que até hoje marca muito muitas pessoas, que até hoje tem trazido títulos muito especiais para nós. Eu sou a Adri e a melhor música de musical para mim é uma que ensina formas muito interessantes de matar seus ex-maridos. Tá bom, eu tenho medo. A gente tá com medo. Aqui é o cabeça e eu queria muito ser o John Travolta. Realmente. Em que sentido? Pilotar um avião, saber dançar... Pera, John Travolta... John Travolta em Barulhos de Sábado à Noite ou John Travolta Hairspray? Caraca, todos. Hairspray, principalmente. Que homem. Eu acho isso interessante. Eu também gostaria de ser o John Travolta, se eu pudesse. Ah, aqui é o Sage. Se você acha que você não sabe cantar, espera ver o Pierce Brosnan no Mamma Mia, cara. É horrível. Ele parece um touro cantando. Ninguém contratou ele porque ele sabia cantar bem. Quem foi o doido que contratou ele pra esse filme musical? Meu Deus do céu. E hoje nós temos um convidado especial, por favor, se apresente. Opa, aqui é o Juba e, olha, eu vivo, adoro assistir musicais, mas eu não gostaria, em hipótese alguma, de viver num musical, porque eu não gostaria de sair cantando por aí, assim, todo dia, de manhã, assim, na segunda-feira, indo pra trabalhar, assim, não. A vida ia ser muito menos chata, muito menos monótona. Ah, não. Mas exige um nível de otimismo e felicidade pra você cantar numa segunda de manhã, que não é qualquer pessoa que consegue, cara. Eu não consegui. Segunda de manhã eu geralmente tô com o espírito da morte em cima de mim, então não ia rolar. Agora imagina fazer isso todos os dias, a sua vida. Caramba, não dá. É um pesadelo. Eu não vejo problema, ai, assim. Ai. É. Claro, às vezes algumas pessoas iam invadir sua casa pra fazer uma coreografia ou outra, mas até aí... As pessoas invadem por menos, né? Então é. Antes da gente começar, a gente vai falar um pouquinho sobre a história, a origem desse gênero cinematográfico. Posso sugerir algo antes, cortando, aproveitando? Claro, eu acho, eu não sei a resposta pra essa pergunta, mas por que a gente não tenta fazer uma distinção de musicais e filmes de música? Que tem uma diferença. Se você fizer a diferença, por exemplo, Hairspray é um exemplo, não é o mesmo estilo de filme, por exemplo, do que Whiplash, que é um filme de música. Exato. E aí, então, assim, pra gente tentar fazer essa diferenciação do... Apesar de os dois trabalharem com a música e a música estar presente, qual a diferença de um musical para um filme de música? Eu vou colocar o meu monóculo aqui, dar uma certa carteirada, porque eu sempre quis fazer isso, eu nunca tenho a chance. Ué, então corta. Mas quando a gente fala de música... Ela que vai editar. Quando a gente fala de música em filme, a gente pode usar, assim, dois termos. Faz a diferenciação entre sons e músicas diegéticas e não diegéticas. Que palavra horrorosa. Eu adoro esses termos. Mas babacas e pedantes. Um som diegético é aquele que o som se torna parte da narrativa. Um som não diegético é aquele que o som, ele dá a ambientação, mas ele não faz parte diretamente da narrativa. Então, se você pegar a trilha sonora de qualquer filme, vamos usar os exemplos que o Cabeça usou. Se você pegar a trilha sonora do Whiplash, a trilha mesmo, ela vai ser não diegética em vários momentos. Porque, assim, a cena não... A música não tá na cena. A música não tá sendo performada pelos protagonistas da cena. Ela não tá sendo... Ela é uma coisa que tá acima da cena. Assim, se você for pensar na trilha sonora, nas músicas. Agora, o Hairspray, a música é diegética. Ela é produzida dentro da cena, pelos atores ali dentro, pelas pessoas que fazem aquela cena acontecer. São os personagens que produzem esse som, que produzem essa música. Então, pra mim, a grande diferença entre um musical e um filme de música é esse. No caso do filme de música, o som não, é não diegético, a música vai entrar na narrativa, Vai ser um tema, mas ela não vai ser produzida dentro da narrativa. Agora, no caso de um musical, a música vai ser produzida dentro da narrativa pelos personagens dessa narrativa. Algo assim. Eu tenho uma dúvida. A minha dúvida é a seguinte. Rock of Ages e Mamma Mia têm um sentido oposto que isso, porque eles pegam músicas já consagradas e reescrevem, criam uma história para as músicas já conhecidas pelo grande público. Existe um termo para isso? Você poderia colocar Glee também. Eu... Assim, não existe... Não, eu não sei de um termo especificamente pra isso. A gente ainda considera isso como som diegético porque, assim, as músicas estão sendo performadas, estão sendo executadas pelos personagens mesmo. Mesmo que as músicas venham de outras origens, venham de outros cantores, não tenham sido compostas especificamente pro filme, elas ainda são produzidas por aqueles personagens. Agora, se tem um nome pra isso, você me pegou e eu não sei, eu vou ter que descobrir. Eu vou ter que pesquisar, mas não vai rolar nesse cast, infelizmente, não vai dar tempo. Eu tava pensando que existe uma diferença, que eu não sei se ela faz sentido ou não, que, por exemplo, se a gente pega um filme de música, como por exemplo, como eu falei, eu usei o exemplo do Whiplash, ou por exemplo, o filme do Ray Charles. Nesses filmes, você tem a música, ela tá presente, os atores tocam música dentro do filme, os personagens tocam música, mas diferente do Hairspray, a música ela não tá embutida no... Ela não te conta a história do elemento, ela tem esse elemento narrativo. Ela tá ali pela temática, e eles até tocam a música faz sentido, mas eles não estão contando um pedaço da narrativa com a música. Porque muitas vezes, né, nos filmes de musical, a música não necessariamente precisaria estar ali, do sentido assim, eles não estão cantando necessariamente porque eles queriam cantar. Aquilo, na verdade, é só, às vezes, uma exposição. Por exemplo, se você assistiu o Hércules da Disney, a hora que o Phil tá cantando as tragédias dos caras que ele treinou, ele não queria cantar necessariamente, mas aquilo tem um efeito narrativo específico, que poderia ser aplicado com falas, com diálogos expositivos, mas, por conta da música, ela traz uma outra construção narrativa diferente pra cena como um todo. Não, eu concordo até. Eu concordo. A gente não tem uma diferenciação preto no branco, sabe? Afinal de contas, a gente tá falando de cinema. Não existe nada absoluto em cinema. Não existem definições absolutas, mas assim, é fácil da gente ver essa diferença mesmo de quando a música é usada como uma outra forma de contar a história, como um elemento narrativo, e quando ela é mais um tema ou alguma coisa acrescentada a uma cena, entendeu? Dá pra gente ver essa diferença muito bem. A humanidade sempre colocou música nas suas histórias, desde as óperas, desde os primórdios do teatro, a música era uma parte das apresentações, né? Mas o musical que a gente conhece hoje, que vê no cinema, ele tem muito a ver, primeiro, com a ópera, e depois foi justamente aquele tipo de musical que a Broadway tornou muito famoso, né? Que é derivado da ópera, mas ele é mais um jeito um pouco mais popular, se relaciona com outros gêneros musicais, combina a música e a narrativa de um outro jeito, e isso foi transportado pro cinema, como muita coisa do teatro foi transportada pro cinema lá nos seus primórdios. O primeiro filme musical que teve uma trilha sonora gravada e sincronizada foi um filme de 1927 chamado O Cantor de Jazz. Ele é um pretendente a cantor que sofre preconceito por ser branco. Eu não preciso nem dizer que os filmes dessa época eram racistas pra caralho. Se a gente fosse analisar sob a ótica de hoje em dia, não ia passar. Até existe coisa nesse sentido. O próprio Eric Clapton sofreu isso, o Eminem, de certa forma, sofreu isso. Claro, não sei da forma como feita no filme, não dá pra chamar exatamente de... Né, o preconceito é uma palavra muito forte, mas eles sofreram resistência por estarem praticando um gênero de música que tinha tanto a ver com a cultura racial diferente da dele. Ele foi um dos primeiro filme falado da história do cinema, considerando um dos primeiros filmes falados. Ele tem algumas críticas dessa questão do racismo, porque esse filme utiliza uma prática chamada blackface, que assim, é indefensável. Basicamente pegar atores brancos e usar maquiagem, geralmente maquiagem muito carregada, pra poder simular traços negros. E aí hoje, quando a gente analisa esse filme sob a ótica moderna, claro que isso é muito feio, claro que isso pega muito mal. E infelizmente as pessoas fazem isso até hoje. Muitas vezes estava atrelado à comédia, né? Também o blackface pra representações estereotipadas. Exatamente. Estamos vivendo isso atualmente na novela das 6, né? Da Globo, né? Nossa, japonês, novela, hein, gente? Que não é japonês. Puta, né? Que pariu. Sim. A gente percebe que a gente não mudou muito de 1927 pra cá. Isso é aterrorizador. O que é considerado a era de ouro dos musicais foi iniciada depois da Segunda Guerra Mundial. e vai até o comecinho da década de 60, que aí são alguns dos títulos que a gente assiste até hoje, que a gente vai falar. É nessa época que é Contando na Chuva, nessa época que é o My Fair Lady, A Noviça Rebelde, Mary Poppins, a primeira versão cinematográfica do West Side Story, entre outros títulos, que geralmente alguns deles eram adaptações diretas de obras da Broadway, como era o caso, por exemplo, do West Side Story, ou obras produzidas exclusivamente pro cinema. E desde então não paramos mais de fazer musicais, as pessoas não pararam mais de cantar nos filmes, e eu sempre fico me perguntando, deve ser muito interessante você viver num mundo desse, porque de repente todo mundo começa a cantar, a música vem do nada e você não sabe o que tá acontecendo. Cara, é pior que um mundo de zumbis, meu. Você tá andando e de repente aparece a horda na sua cara. Ai, meu Deus, que porra. Sai daqui. São pessoas cantando, filho. É, então. Você já acha que pessoas cantando são piores do que zumbis. E eu não sei como lidar com essa informação. Olha, você ficaria catatônico. O que eu faço agora? Corro pra cá, corro pra lá. Pessoas dançando não vão devorar meu cérebro, cara. Será? Sei de que vai. Tipo de pessoas você conheceu na aqui sua vida. Aqui é um artifício dos zumbis só agora. Só pra saber, ó, assim. Zumbis agora são inteligentes, evoluídos. Por que não? Assim, ó, vou pegar essa presa. Como? Não vou sair correndo, não. Vou cantar. Já viu Buffy? Buffy tem uma musical assim, um episódio musical maneiro pra caramba. Você acabou de descrever o plot do Thriller, do Michael Jackson. É isso, olha aí, olha aí, tá vendo? De repente eles estão dançando pra caramba. Michael Jackson estava nos avisando o tempo todo e a gente não deu atenção. Apocalipse zumbi, será desse jeito? Alguns dos clipes do Michael Jackson tem essa pegada mesmo, assim. Tá rolando uma parada e do nada se resolve tudo na dança. Eu pensei que zumbis e cantoria não combinava até lembrar de Thriller, isso, né? Cara. Eu não tinha feito essa... do Beat se resolve na dança. É batalha de passinho, cara. It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Mas agora que a gente deu essa pequena introdução, fica a primeira pergunta. Por que nós gostamos de musicais? E por que nós gostamos de um gênero que é bem próximo dos musicais, que é dos filmes de dança? Por que a gente gosta de ver as pessoas cantando, dançando, ao invés de falarem como seres humanos normais? Eu vou primeiro passar a bola pra vocês, e eu quero que vocês respondam. Por que vocês gostam de musicais? Eu gosto de musical por diversos motivos, assim. Eu aprendi a gostar de musical com o filme da Disney, primeiramente. Então você tá lá vendo a história, de repente a música faz parte do negócio. Lógico que depois, quando você cresce, você começa a pesquisar, quer dizer, quem cresce e pesquisa, né? Não é todo mundo, né? Mas quem pesquisa sobre o assunto começa a ver que a música se encaixa com aquele contexto e você se apaixona pelo gênero. Não é um gênero muito vivo, então eu cresci assistindo filme dos anos 60, tipo Um Dia em Nova York, Cantando na Chuva, filmes mais antigos como O Mágico de Oz, então são filmes que não é natural hoje em dia. E quando aparece é muito pouco, assim. Você acaba se apaixonando, talvez, pela temática. Eu lembro de Buffy, lembro de outra série, lembro até de Power Rangers, que fizeram um episódio musical. Mas são coisas muito ruins, assim. Eu prefiro não comparar, eu prefiro nem colocar na mesma categoria do que a gente tá falando aqui agora. O Cantando na Chuva eu me apaixonei porque é metalinguagem. Eu acho sensacional a história do filme por ser contar a transição do filme falado pra época, né? Tem a questão de igual a gente tá falando de Mamma Mia, Rock of Ages, eles terem pego várias músicas de sucesso daquela década de 20, 30 e 40 e ter pego as melhores músicas daquele período e ter colocado no Cantando na Chuva. A gente conheceu as músicas do Cantando na Chuva com Cantando na Chuva, mas quem assistiu na época foi uma coletânea do que tinha de melhor daquela época, né? A gente vê músicas assim, bem cantadas, com uma bela letra, num bom contexto, agrada bastante, né, as pessoas. Então, o musical, ele tem muito isso, né? Vai ter aquela música que o pessoal vai gostar bastante, algumas mais do que as outras. E assim, ele tá contando uma história, melhor ainda, né? Não é uma coisa jogada solta, assim. E às vezes não são músicas bobas, são músicas com um contexto mais sério, mais maduro, algumas coisas, né? Tipo Os Miseráveis, que eu ia falar. Muitas músicas importantes com teor forte pra caramba, bem dramático. São esses tipos de filmes que marcam mais ainda. Não só pela história, mas pela música. Porque tem alguns filmes que a gente vê dramáticos, mas a música a gente não liga, né? Então quando você tem essa mistura, é interessante ver. E como o Juba falou, atualmente não tem tantos filmes musicais, né? Então, aqueles que poucos que aparecem e que se sobressaem ganham um status de grande qualidade, na minha opinião. Tem coisas que são muito boas. Aqueles da década de 60, maravilhosos, né? Também, legal pra caramba. E tem alguns assim que a gente não liga, né? Mas é bom que pelo menos eles voltam aqui esses musicais com grande qualidade, talvez, e deveriam fazer mais ainda, né? Não sei se dá tanta audiência, tanto na bilheteria. Preciso fazer aqui um desabafo. O Oscar dos musicais foi uma das maiores injustiças da história, que o Hugh Jackman merecia ganhar um Oscar, porque você colocar o Wolverine pra cantar, ficar maneiro e rolar num filme, e você não dá o Oscar pra esse cara, tá de sacanagem, entendeu? Vocês estão de sacanagem. Tá? Eu fico até hoje indignado. É esse Oscar e o Oscar que o Stallone não ganhou esse ano. São duas coisas que nunca vão me descer. Entendeu? Pra dar britânico genérico lá. Ninguém ligava pro cara. Entendeu? Que coisa. Na parte musical também tem aquela parte que não desce pra mim, porque sinceramente eu não sei se eu não sou maduro o suficiente pra engolir a obra, ou sinceramente eu achei um saco. Mas tem filmes como Evita, da Madonna, eu não suporto aquilo. Eu acho que, tipo, musical sem parar, praticamente sem diálogo, só música, música, música, eu acho chato. Demasiadamente chato. Também tudo tem que ter um meio termo. Eu acho que não é uma ópera. Musicais e óperas não são a mesma coisa. Então, assim, não dá pra você colocar a mesma lógica, a mesma ideia de narrativa que você usa numa ópera. Numa ópera não tem diálogo, é música. Por sinal, eu não tenho capacidade intelectual pra entender uma ópera. Verdade. Minhas maiores frustrações é que eu não tenho essa capacidade. Minha avó adora ópera. Eu simplesmente não tenho a capacidade de entender e de apreciar uma ópera como deveria. Fica aí o meu triste desabafo com relação à minha incapacidade intelectual. O que eu acho interessante dos musicais, e acho que talvez isso seja um dos motivos pelo qual eles têm sumido, eles não são tão constantes, é que eles vão brincar com a sua sensação de absorção de narrativa. Porque o que acontece? Quando você vai ao cinema, ou quando você assiste um filme, né, eu nem vou falar de peças da Broadway, por exemplo, que eu acho que aí a gente teria que expandir mais, vai ficar meio confuso. Mas filmes, a gente tá acostumado com uma linha narrativa. Especialmente filmes de Hollywood. Se você for ver, a gente já falou mais de uma vez aqui que os filmes, eles têm toda uma estrutura, uma forma de se construir um filme para que o público aceite, para que o público consuma aquilo. E o musical, ele de certa forma é mais complexo de você absorver e interpretar aquilo. Porque a música, ela é mais complexa, pelo menos para mim, do que um diálogo expositivo simples. Porque a música, ela vai tratar com absorção, ela vai tratar com muitas vezes a questão do ritmo, a questão de você entender. Porque a música, quando ela não é, por exemplo, composta para o filme, mas ainda assim ela é utilizada, por exemplo, Rock of Ages, lá o exemplo. Você tem músicas que são músicas já existentes e consagradas que são colocadas em um contexto de narrativa. Você tem que fazer a interpretação e colocar aquela música dentro daquele cenário e por que que ela está sendo colocada ali. Por exemplo, vou colocar aí o exemplo que o Juba adora muito, mas o Glee se baseia nisso, onde a música é inserida para te contar ou para expor um sentimento ou uma evolução do personagem naquele momento exato. E cabe ao telespectador fazer essa adaptação, essa interpretação. Então, eu acho que muitas vezes o musical ele pode ser menos acessível. Porque se a pessoa não tem, às vezes, a maturidade, ou se ela não tem a sensibilidade de fazer a interpretação e unir aquelas duas coisas, você perde muito da magia, que é esse contato entre a música e a história, né? Porque a música, se a gente pega uma música nesses moldes, claro que não dá pra generalizar, porque uma música, por exemplo, uma música eletrônica, não tem isso, mas uma música, normalmente, ela te conta uma história. Ela também é uma ferramenta narrativa por si só. Então, essa interpretação da música e associar ela a uma história sendo contada com interpretação, porque você cantar uma música nada mais é do que você interpretar, né, de uma maneira diferente, com jeitos e objetivos diferentes, mas quando você une tudo isso, é que eu acho que traz esse gosto especial, porque é uma narrativa diferente, porque ele consegue muitas vezes completar de forma melhor aquilo que está sendo contado para você do que meramente um diálogo expositivo. Então eu acho que esse é pelo menos pra mim, um dos grandes pontos do musical, mas também o que o torna, de certa forma, inacessível e, às vezes, economicamente não tão viável pro cinema ou pro grande público, de maneira geral. O público de hoje também não anda engolindo muito musical como sucesso, porque você acabou de falar, eu adoro o Rock of Ages, eu achei que o Tom Cruise arrasou, ele encarnou o papel e foi muito bem naquele musical. Porra, também, quem diria? Quem diria? E foi um fracasso. O papel dele nesse filme ficou muito bom. Foi um fracasso comercial, bom. Tipo, foi ridículo. O filme no Brasil ficou uma semana, depois eles inventaram de fazer a versão legendada com sing-along. Infelizmente, tipo assim, passou em pouquíssimos cinemas do Brasil por causa do fracasso lá fora. E eu não entendo, sabe? Tipo, eu acho que é um gênero que eu particularmente gosto bastante e quero mais, sabe? Eu espero toda hora algum musical da Broadway, como é o próprio Rock of Ages, seja adaptado pro cinema. E eu acho que essa característica, muitas vezes, é crucial, porque, primeiro, quando você exporta um filme, se você ele ter uma música na sua língua original, já torna difícil a acessibilidade. Porque, por exemplo, se você vê Rock of Ages dublado, ou qualquer musical que a fala seja dublada, ou você dubla a música, que algumas vezes é opção, a Disney faz isso, e aí você completa a narrativa, ou você mantém a música no original e você vai afastar esse cara que tá indo ver o dublado. Porque se ele tá indo ver o dublado, é porque ele não gosta de ver o legendado. Existe uma relação entre as duas coisas. E não é toda a produção que vai traduzir as músicas. Até, por exemplo, no Rock of Ages, não tem como. No caso da Disney, como são músicas originais, você consegue fazer essa adaptação por todo mundo. Tem toda uma preocupação, tem toda a questão de você... Muito de quem consome também são crianças, nananã. Mas, por exemplo, no Rock of Ages, não tem como você traduzir a música cantada. E isso acaba, acho que, afastando, às vezes, uma boa parte do público internacional, às vezes, quando você sai dos Estados Unidos, né? E isso afeta a bilheteria mundial, que é hoje também onde eles miram muito. Fora que, assim, também, vamos concordar que, pra começo de conversa, não é um gênero que todo mundo vai apreciar. Todo mundo conhece ou pelo menos uma pessoa que acha que filme musical é um saco, uhum. Que fica perguntando, ah, por que tá todo mundo cantando? Assistir filme com meu pai nesse sentido é muito, muito engraçado. Porque sempre que começa a música, ele já começa a reclamar. Mas, assim, talvez um filme de tão fácil aceitação, por assim dizer. O público mudou, sabe? O público dos anos 60 não é o mesmo público de hoje. As coisas mudaram bastante, né? O que as pessoas buscam nos filmes mudou bastante. Mesmo que tenham títulos com uma qualidade inacreditável, com boas performances de bilheteria, inclusive, acaba se tornando uma aposta bem mais arriscada hoje em dia do que era no passado. Tanto é que, assim, o grande volume de produção de musicais é pra filme direto pra TV. Você vê que, assim, um Disney Channel da vida faz um desse por ano, pelo menos. Ainda tem um certo volume de produção, mas mudou a plataforma principal desse volume de produção, sabe? Acabou ficando mais pra filme pra TV, mais associado a filme infantil. É, talvez até por isso que as pessoas associam musical à Disney. E tá cada vez mais difícil de quebrar esse vínculo pra uma parte razoável do público. Então a maior parte dos musicais produzidos hoje em dia tem essa característica de ser pra TV e ser mais pro público infantil e infanto-juvenil. Eu assisti o Mágico de Oz, eu era muito criança quando eu assisti. Eu assisti legendado e lendo as legendas pra minha irmã, e que era um ano mais nova que eu não sabia ler muito bem. Porque não era um filme que você achava dublado. Mas aí me fascinava muito como que a música podia, assim, não narrar uma história com todas as letras como se alguém estivesse lendo um livro, mas narrar mais do que os acontecimentos, narrar sentimentos, narrar ideias, narrar como os personagens se sentem e se enxergam naquelas cenas. Então, assim, são justamente as músicas que mais chamam a atenção, tem essa cara. Acho que foi o Seiji que falou de músicas que emocionam e tudo mais. Sim. E eu pensei numa música do Hairspray. Por incrível que pareça, uma das músicas de musical que mais me marcou nesse sentido, que é I Know Where I've Been. Que é justamente isso, que no contexto da cena, ela tem um impacto e ela, mais do que simplesmente narrar o que tá acontecendo na história, descrever, ela conta sobre sentimentos que não é tão trivial assim de você transmitir num filme, que o musical consegue fazer, porque ele consegue verbalizar. Eu acho que é por isso que ele é tão legal, porque ele coloca um novo nível pra você expressar certas emoções. E fora que Hairspray é lindo também, né? Mas a deixa pra lá, isso a gente comenta depois. Eu gosto muito da Queen Latifah. Eu sei que ela nunca fez, tipo, nossa, ela não é realmente uma atriz assim, né, dessas que você fala, nossa senhora, é Meryl Streep. Não, mas eu gosto muito da Queen Latifah, muito. Dois dos meus personagens favoritos de musicais são personagens dela. Justamente o personagem dela no Hairspray e o personagem dela no Chicago. Sim. Que é muito bom. Mas, assim, partindo disso, a gente sabe por que a gente gosta. Mas o que não pode faltar num bom musical? Uma coisa que você vê num filme e fala, uau, isso tem que ter. Podem, inclusive, dar exemplos. Falar assim, uma coisa bacana. É, o John Travolta. Não tem como errar com ele. Não tem como. Pra mim, faz falta. É o símbolo, né? Porque ele também, é aquela coisa. Eu, assim, ele também tá longe de ser um ator genial. Mais longe do que aquilo ati. Né? Se você vê alguns filmes dele, como, por exemplo, o Punisher, de 2004. Nossa, para com isso. Então, assim, só tô citando um exemplo, por citar. O filme ajuda também, tem isso, você, né? Você vê que ele não é um ator genial. Mas ele é um ator de musicais muito bom. Assim, os personagens dele fazem sentido, ele consegue transpassar o objetivo cantando. Né? Então, tudo bem, se você for assistir alguns filmes como, por exemplo, O Embalo do Sábado à Noite ou o Grease, apesar de Embalo do Sábado à Noite não ser exatamente musical, mas ser um filme de dança, não é como se a narrativa do filme fosse muito complexa e ela tentasse trazer coisas muito profundas e nananana. Mas é bem feito, você compra a ideia para aquele objetivo. E novamente, ele no Hairspray, como mulher, é fantástico. Sabe, é uma atuação muito, muito boa. E eu acho que ele consegue fazer muito bem essa. Suprir essa necessidade do ator, que também, que ele é o ator dramático e o ator músico, né? Cantor. Eu gosto, então, dessa dualidade dele. Sim, ele é versátil, né? Assim, você compara os personagens, eles são muito diferentes entre si e são personagens que te convencem. Poxa, pega o Grease e Hairspray. São, são dois extremos que ele mandou bem nos dois. Tanto é que são dois filmes que o pessoal tem muito carinho, que eu tenho muito carinho. E o John Travolta da nossa geração é o... Puta, esqueci o nome dele. O do High School Musical. O Zac Efron é um da nossa geração. Cada geração tem... O John Travolta que merece. Você acha que a nossa geração é o Zac Efron? Você acha então que um filme que pra ser uma fórmula de sucesso no musical tem que ter o John Travolta e o Zac Efron? De certa forma, talvez. Porque ele tá no Hairspray. Caramba. Hairspray fez sucesso. E não dá pra dizer que ele tá ruim no filme. Não. Diga-se de passagem, pro personagem que ele tem que fazer. É, porque o personagem dele também não é a reinvenção da roda, né? Tem isso. O papel do Zac Efron no Hairspray é exatamente o que seria o que o John Travolta estaria fazendo 30 anos antes. Exatamente. É, então... Sage, que não pode faltar pra mim, musical. Pelo menos, pessoas que sabem cantar bem, cara. Na boa. Sério. Ou que praticaram, ou tiveram seja, um treinamento. Sério, o Pierce Brosnan cantando Pierce não dá. Eu gosto, ó. Eu não gosto dá. Do Pierce Brosnan, tá? Cara, eu acho que ficou assim... Foi aquela mas coisa é que ficou tão pastelão que deu certo, velho. Pra não, eu, mas tipo eu assim... Não acho que se olha um ator e pensa assim... Ele canta ou ele não sabe cantar? Se você nota que ele não sabe cantar, não põe ele. Mas você fica surpreso com alguns que cantam maravilhosamente bem. A Meryl Streep, por exemplo. Porra, ela canta bem. Ah, não, tá. Ah, mas, gente, a Meryl Streep, ela pode fazer o que ela e quiser ela canta da vida bem dela, porque é a Meryl Streep. Cantando bem no Mamma Mia, no Into the Woods também, ela canta bem. Ela é sacanagem. Porra, eu acho muito curioso, então, ver ela cantando, ver outros cantando. E eu fico decepcionado quando eu vejo alguns tentando cantar e fica pior do que a encomenda, não sei. Johnny Depp cantando é uma, no aberto, é uma, cara. Eu acho estranho apesar pra caramba. Apesar que eu gosto do... Apesar que a pegada daquele filme lá, o Sweeney Todd, é exatamente. Mais humor negro mesmo. Então, não eu tem que ser aquele coisa. Cantor Deixa eu falar uma lírico, coisa né? do filme do Sweeney Todd. Eu lembro quando assisti, é um filme que eu gosto, eu gostei, né? E aí você tem, também. Claro, todos os atores fazendo interpretações de várias músicas e tal. Mas eu fiquei com dó de um rapaz. Tem um rapaz no filme que é o rapaz que é um jovem apaixonado. Que ele duas vezes no filme canta a mesma música. Que é lá aquela pra Joanna lá. Que é, I love you, Joanna, vou esperar por você. Ele canta duas vezes na porra do... Porra, dá uma música diferente pro cara cantar. Vai dar duas vezes a mesma música pra esse cara? Ele já era um marinheiro, chato. Né? Ele marinheiro já era chato. Tem que apanhar esse cara, não dá não, porra. Aí você vai fazer ele cantar duas vezes a mesma música. Cacete. Ah, não. Mas eu gosto do filme. Apesar de tudo, eu acho ele macabramente interessante. Eu gosto desse filme, mas eu acho que ele tá longe de ser todo bem com que algumas pessoas não, quiseram não, parecer. Não, né? não é. Até porque tem os fãs ultra exacerbados do Tim Burton e tal, né? Mas e do calma Johnny lá. Depp. Os fãs do Johnny Depp também. Por exemplo, a Helena Bonham Carter canta bem também nesse filme. Ela canta bem, na verdade. Cara, eu fiquei surpreso também. Então assim, eu fiquei com uma ótima surpresa. Então é um musical que me agradou por causa dela. Me desagradou por causa do Johnny Depp, cara, porque esquece de cantando. Mas ele tem um contexto também. E as músicas foram lançadas dentro desse contexto. Cristo, que é um terror, humor negro, tem que ser aquele climão mais pesado, mas que põe alguém que canta bem, né? Por favor, né? Você falou agora, assim, de pessoas que surpreenderam como cantava. Teve um que eu vou ter que falar. O Chris Pine no Into the Woods. Ah, ok. É, tipo, a cena dele cantando, rasgando a camisa foi a coisa mais exagerada over the top ever, mas deu certo. Tipo, ele canta legal até. Eu não tava esperando por isso. Apesar de eu achar aquela cena deliciosamente ridícula, ele canta bem. Esse filme é o filme que... Não, então, ele é bom, mas ele podia ter acabado na metade. Eu acho que essa é uma regra, saber contar uma história e saber aonde ela deve acabar. E o Caminhos da Floresta, né, que é esse daí, infelizmente, ele... Eu acho que é na hora do pé de feijão, é o momento que o filme podia ter acabado ali. Ah, eu gostei, assim, eu me surpreendi com esse filme. Ele deu uma virada interessante, mas, tem algumas coisas que realmente... O inteiro ele é maravilhoso. A Emily Blunt, a Meryl Streep, todo mundo aqui manda, a Anna Kendrick, todo mundo manda muito bem nesse filme. Isso é engraçado até ter um caos sobre esse filme interessante, que é meio que, né, consolidando aquilo que a gente tinha falado. Uma época, quando eu tava, uma colega de trabalho, ela comentou que ela ia assistir. Ah, a gente vai ver no fim de semana, meu namorado, nananana. Quando chegou na segunda-feira, ela tava frustradíssima, porque era um musical, entendeu? A hora que ela descobriu que era musical, Que beleza. Assim, não vou nem entrar no mérito dela ter feito a mínima pesquisa sobre o filme antes de ver ou não. Não vou nem entrar nesse mérito. Mas o fato de ser um musical estragou o filme pra ela. Porque ela é uma das pessoas pela qual o musical ele não faz sentido, assim, dentro da experiência narrativa. Pra ela, é um tipo de filme menor, entendeu? É um subtipo. Que ela, mas era musical, aí a gente se arrependeu, saiu na metade, sei lá o que, entendeu? Então isso é interessante, porque a pessoa gosta às vezes de ir ao cinema, mas não gosta de musicais. Mas também tem aquela coisa, tem gente que não gosta de musicais, tem gente que não gosta de ver musicais no cinema, tem gente que acha que assim, musical é filme pra você ver em casa. É uma coisa bem, bem interessante como a relação que as pessoas têm. E mesmo, e pessoas que reclamam de musical, mas são as primeiras da fila pra ver filme da Disney. Coisa que eu também não consigo entender muito estranho, bem. Né? Porque elas não entendem como relação, porque aquela coisa, talvez... A música dentro da animação tá tipo, já tá incorporado, entendeu? E tá tudo bem. Ou porque as músicas talvez sejam traduzidas, e aí faça alguma diferença. Talvez. Né? Talvez. Ou talvez, assim, um desenho, filme infantil é válido ter musicais. Um filme adulto. Pode ter música, né? Eles podem cantar porque é um desenho. Não pode ter musicais porque é infantil, então não dá. Pra mim, as músicas não podem sobrar. Não adianta só você colocar um monte de música foda, que no fim não acrescenta muita coisa. Essa é um pouco da minha birra com Glee, um pouco dela. Tem músicas muito boas e algumas que foram aproveitadas de um jeito muito bom. Mas teve algumas que ficaram lá, tipo, a música é legal, tanto faz. Não adianta só você colocar músicas boas, interpretações boas, cenas boas, se não fizer sentido no contexto total. Se não amarrar no resto da história, se não é só uma trilha que você tá colocando... Não ia fazer diferença você colocar alguém cantando ou um rádio tocando essa música dentro da cena. Isso que às vezes eu sentia em Glee, que tinha potencial pra fazer coisas muito boas com a música, fez coisas muito boas. A gente tem que reconhecer que algumas cenas, algumas storylines, eles souberam usar a música muito bem. Mas, né? Algumas vezes numa série de tantas temporadas não segura. É que eu acho que talvez a estrutura de série não seja a mais benéfica. Porque querendo ou não, você tem um episódio de uma hora... Toda semana, né? Dentro da temporada. E você tem que trabalhar com, sei lá, 20 personagens que cantam. Uhum. Então talvez a estrutura de série seja o que mais dificultou essa. Talvez o Glee ser tão consistente quanto um filme. Ou um musical da Broadway, por exemplo. Chega naquele ponto que você tem que encher linguiça. É que. Então. Fica gratuito. Eu acho que o problema do Glee é que, tipo assim. Uma música encaixa, duas músicas, mas todas as músicas daquele episódio tem música que fica gratuita. E é impossível. Eu sei que tecnicamente é impossível encaixar tudo, mas... Exatamente. É paciência, sabe? Mas aquela coisa durou 5, 6 anos, então contestar o quê? Deu certo? E assim, e é uma série que ela só acabou, assim, ela não foi cancelada, ela acabou porque o ator que fazia o protagonista morreu. Eles tinham ideia de continuar a série. Alguma coisa assim. Ele morreu. Isso. Então, assim, eles tinham planos de continuar a série. Eu fico me perguntando como que eles iam fazer isso. Pensa, se cada episódio tinha 5, 6 músicas. Dentro de um episódio, não tem como você... Principalmente uma série com um sitting limitado, gente, é uma série de escola. Não tem como você aproveitar tanta coisa assim. Não importa quantas storylines você coloque lá dentro. Você tem que... Só se você for muito bom, que não é que o Glee, ele teve um problema que, tipo assim, ele foi planejado pra ser eterno. Ele foi planejado pro elenco ser reciclado, né? Porque iria se formar Mando iriam entrar. Isso. Só que não deu certo. No meio do caminho, eles descobriram que o elenco era fundamental. Então, tipo, a série não podia deixar eles irem embora e trazer gente nova. Eles até tentaram no meio do caminho, mas eles quebraram a cara. É aquele problema. Eles talvez tenham demorado muito pra fazer isso, e aí o público, de maneira geral, se apegou aos atores e aos personagens. Os que vieram não conseguiram roubar a cena ao ponto de conseguir substituir. E a gente sabe, qualquer série que tenta essa passagem de tocha, a maioria das vezes não dá certo. Se é um sucesso, dificilmente você reestruturar todo o núcleo, não vai funcionar. Tipo, sei lá, você vai falar... Eu não queria nem estar falando disso, perto de Glee, porque vai dar problema. Mas, por exemplo, é a questão do Malhação, que você renova tudo e às vezes é bom, às vezes não é. Tem altos e baixos pra quem acompanha e quem gosta. Porque não dá, você não consegue reciclar um elenco inteiro e manter muitas vezes a mesma qualidade. E aí não funciona. Power Rangers teve esse problema. Exatamente. Né? Tipo, eles fizeram o mesmo elenco Power até terceira... Enrola. E muda poder, não, muda e traz o Tommy de volta, né? Enrola e traz o Tommy de volta. E põe o Zordon ali, não muda, não cara. Só que no caso dos Power Rangers, eles tomaram tanto processo nas costas que eles descobriram que era mais fácil trocar o elenco assim, por ano do que manter o mesmo elenco. Isso. Tá reclamando? Muda essa temporada. Sai daqui, você não vai voltar no que vem, não. Mas, por exemplo, aí fazendo a ligação, o Bill, eu acho que ele foi importante pra gente trazer pro cinema um filme que foi um, pra quem gosta, e eu acho que teve um sucesso, que é o Pitch Perfect, ou A Escolha Perfeita, eu acho que é o filme, que é um filme que vai falar... Que inclusive com a sim, Anna Kendrick. Sim, e com a Rebel Wilson. Que ela é sensacional, cara. E aí trazia de novo essa ideia de grupos e de música a capela, e que tá indo, salvo engano, pro terceiro filme, ou alguma coisa assim. Assim, eu acho que acabou meio que revigorando esse gênero, que as pessoas pararam de levar um pouco a sério com High School Musical, que aí, tipo, foi o carimbo de, isso é filme pra adolescente, sabe? O Glee começou meio confirmando isso, mas ele começou a meio que ter uma virada nisso, aí veio o Pitch Perfect. Aí, talvez, assim, não foi suficiente, claro, pra todo mundo perder essa noção de que musical é... basicamente os filmes da Disney, mas certamente teve alguma coisa a ver. Certamente serviu pra talvez dar um revival nesse tipo específico de musical, não nos épicos. Ah, não. A lá, Os Miseráveis, que esses, assim, são superproduções na sua própria liga, não tem nem como comparar. Aí, a gente sabe que, por exemplo, o Miseráveis já é um filme de Oscar, né? Aquele filme, o filme feito, sim, já pensado e idealizado. Mega produção. Grandioso, né? Assim, um grande elenco. Exatamente. Caramba, então. A gente tem que diferenciar esses musicais mais filme e família e esses com pretensões um pouco maiores. Não dá pra você colocar no mesmo balaio um Fantasma da Ópera e uma isso Mamma que eu não ia dá, ter... por mais é que eu acho que Mamma Mia é muito mais divertido. Tipo, vocês têm um gênero junto com o musical que vocês gostam? Porque eu, por exemplo, gosto de comédia romântica no musical. Tipo Grease. Sim, Grease, o próprio Mamma Mia que foi citado. Eu tenho um filme que eu nem considero tão musical assim, porque só tem uma música que o elenco canta, que é o Abaixo o Amor, que é com a Renée Zellweger e a Ewan McGregor. E eles só cantam a última música do filme. Adoro esse filme, que é sobre feminismo dos anos 60 e tal. Esse filme é meio antigo, não é? 2002? Meio antigo? 2003. Nossa, eu não acho isso aí, antigo 2003. Ah, não, mas eu fui. Pra mim foi ontem isso aí, 13 cara. 13 anos. Não, assim, foi dentro ontem da... pra mim isso aí, cara. Tá bom. Foi ontem, tudo bem. Isso é meio desesperador, né? Você pensar que coisas que a gente considera meio tipo antigas assim, já Moulin são Rouge do século eu considero... Estamos Moulin no Rouge eu considero novo, e Moulin Rouge é de 2001, então... Pô, foi o primeiro DVD que eu comprei, Moulin Rouge. Caramba. Eu vou concordar, na verdade, eu não sou muito fã de comédia romântica, mas as de musicais são algumas que eu gosto muito, assim. Como a gente falou do Mamma Mia, Letra e Música. É um filme bobinho, com uma história bobinha, mas... assim, ele é menos musical do que... Eu posso falar... Do que sei lá, o Mamma Mia e tudo que mais. Que eu não gosto. Oi? Do Hugh Grant. Assim, eu não... Eu também ele não gosto, não, mas eu não gosto. Eu acho ele meio... Ele eu não acho me desce de uma eu maneira... Eu acho ele tipo também, não sou muito assim, fã. Eu acho que... Fila. Assim, por exemplo, eu acho que um lugar chamado Notch Hills, pra mim, ele é tipo 50% bom porque tem o Julia Roberts e 50% muito ruim porque tem ele, porque... Sério, eu não consigo. Ele não me desce de uma maneira que eu não sei explicar. Eu também não gosto muito dele, mas eu gosto muito desse filme. Eu gosto apesar dele. É uma relação que eu tenho com certos atores. Eu gosto do filme apesar do cara. Não, fora que fala que o cara é chato pra caramba. Mas inglês também é chato pra caramba. Porque ele é insuportável. Não, tem ingleses que são ingleses maravilhosos. Não fala assim. Eu sei. Alan Moore, um abraço pra ele. Tom Hiddleston é inglês, não é? E ele é um fofo. Ele é. Deixa eu ver se ele é inglês mesmo. É, porque eles queriam que ele fizesse o 007. Ah, não sei. Musicais eu gosto mais daqueles que me fazem ficar feliz do que aqueles que me deixam triste, né? Ou sério demais. Mamma Mia, eu gosto muito mais de Mamma Mia do que alguns outros, tipo Chicago. Chicago é maravilhoso e tal, mas eu fico mais feliz. Chicago mais me agrada mais Mamma Mia. Eu gosto muito do Chicago porque, assim, ele... Eu achei ele muito engraçado. De novo, pelos motivos mais errados possíveis, mas eu achei ele muito divertido. Ele tem umas coisas tristes porque também. Os personagens são de um cinismo fora do normal, e eu adoro isso. Mas aí tá dentro A última cena dele mas é muito Mas aí tá bom. Dentro da proposta. Sim, claro. Os Miseráveis, maravilhoso e tal, mas me deixando numa depressão. Putz, então eu prefiro ver algo mais alegre, mais feliz, na minha opinião, né? Tipo, o Greasy. O Greasy me deixa mais feliz. Eu também não gosto muito de Mary de Poppins. Mary Poppins me deixa mais feliz, por exemplo. Mágico de Oz, prefiro mais ver esse tipo de filme. Não, sério, de bad já basta a vida. Não sou muito fã de filme de depressão também, não. É, eu falo, musicais, né? Você tá mal quando você assiste lá o Em Busca da Felicidade e fala, porra, que vidão do. Ah, é. Que horror. Que eu falo, porra, esse cara tem sorte. É o estagiário que não ganha nada, tá bom. É, então. Eu acho que se eu tivesse que escolher, eu acho que assim. Os musicais que falam, falam de música, por exemplo, Hairspray, né, que a música, ela é um dos elementos centrais e ela tá ali costurando o roteiro dessa forma, é um dos tipos que eu gosto, porque eu gosto de filmes que falam de música, sejam eles os filmes de dança, simplesmente dança, por exemplo, Dança Comigo, que eu acho um filme... Isso é muito legal. Muito legal. Que eu demorei anos pra ver o final, por sinal, eu já contei isso em off pra uma pessoa, tipo, demorei, tipo, 6 anos pra ver o final. Por quê? Não sei, caramba. Porque eu não sei, porque eu não vi o final, não tinha visto o final. Você não gosta do Richard Gere? Eu adoro o Richard Gere, eu adoro o Richard Gere, eu casaria com o Richard Gere. Ah, ainda bem, ainda bem. Entendeu? Pô. Não, o Richard Gere eu gosto. E eu gosto da Jennifer Lopez também. Eu também adoro ela. Por mais contestável que ela possa ser como atriz, né? Ou como cantora, sei lá. E eu acho que, por exemplo, isso que o Seiji falou... Dessa questão, não dos musicais, tá bom, o que eu vou falar não deixa você feliz, mas eu gosto dessa coisa dos musicais que tem essa coisa mais lúdica, como, por exemplo, A Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu adoro A Fantástica Fábrica de Chocolate, as duas versões. Feliz. Apesar de eu gostar mais da antiga, eu gosto muito das duas versões. Ele todo é uma coisa lúdica, é uma coisa, né, não é exatamente feliz, o antigo principalmente, mas ele tem essa coisa diferente que, assim, parece que... A música, ela não é só colocada dentro de um contexto estritamente... Tipo, por exemplo, não é uma crítica, mas pro Crazy, ele é um filme e aí, do nada, as pessoas cantam. Ele muda o aspecto da narrativa. No caso da Fantástica Fábrica, eu acho que tudo é tão lúdico, é tão mágico, é tão uma história sendo contada que ele, eu acho que, sabe, a quebra é um pouco menor. Então, por exemplo, na hora que entra lá os Oompa Loompas, que eles falam, eles vão fazer um show musical. Ele faz essa ponte da narrativa comum com a narrativa musical, entendeu? E eu acho isso muito legal. Inclusive, eu não lembro do antigo, acho que não tem, mas o novo da Fantástica Fábrica de Chocolate tem as músicas traduzidas. Isso é muito legal isso. É muito legal. E as músicas são dark não, pra é caramba. Todo, o filme... As Oompa-Loompas. É, não, as Oompa-Loompas. O filme todo é tenso. É, mas assim, ele tem essa coisa de ser uma, quase uma, não é uma fábula, mas é quase uma história, sabe, assim, um conto, né? E eu acho isso legal, eu gosto desse tom, quando o musical traz um pouco dessa coisa. A gente já citou alguns, mas eu acho que agora é a hora da gente realmente falar... Daqueles que a gente gosta, de por que gosta, de por que não gosta, por aí vai. Começando esse, escolha um favorito. Ah, um só. Eu detesto esse tipo de coisa. Eu sei. Cara, que difícil. Eu nem me preparei. Isso é muito injusto. Ah, não. Não existe preparo, um favorito. Não é, não existe um favorito. A vida não é justa, acostumem-se com isso. É. Tá bom, vai. Falem de alguns que eu. Pode falar de mais de um, mas. Pelo menos um pra gente poder começar. Quer que eu falo hino que não, normalmente não estaria na minha lista, mas está. Vamos lá. Beleza. Tem vários musicais que eu gosto, mas eu não vou ficar no clichê de falar o Cantando na Chuva. Eu gosto dele, já falei aqui, mas... Um filme que me pegou depois que eu cresci, tipo assim, eu assisti, eu gostava de assistir quando era pequeno, mas depois que eu reassisti, eu entendi a temática adulta, me pegou de surpresa, foi o Victor e Vitória, com a Julie Andrews. Ok, Julie Andrews, que mulher. Não, a Julie Andrews também é, ela tá acima dos réis mortais também, né, vamos colocar esse fato na mesa. Eu fico triste de pensar que se ela fosse uma atriz dos nossos tempos, ela não teria metade, talvez, do que ela chegou, sabe? Acho que ela não seria, como que eu posso dizer, não respeitada, mas ela não teria as oportunidades e não conseguiria ter isso, apesar dela ser aí uma atriz e cantora maravilhosa. Por causa de Mary Poppins, Noviça Rebelde, tipo, a gente tem uns filmes aí que tá 20 anos antes do Victor e Vitória, e aí por isso que, tipo assim, eu assisti esse filme na televisão na época por causa dela, tipo, a figura dela, e toda essa questão dela tentar emprego no mercado masculino, né, ela fingir ser o Victor, me pegou de surpresa, porque eu não, quando criança, eu não ligava pra todo esse contexto, nem entendia todo esse contexto desse filme, eu fui entender depois de adulto. Por sinal, esse é um filme que a maioria, sei lá, a galera do elenco já morreu, né, se você for parar pra analisar, tava dando uma olhada aqui no elenco, teve uma boa galera que já foi dessa para é de 82, tá? Dois. Esse não é antigo pra vocês também, não, ele é contemporâneo. Não, porque eu nasci ali perto, um pouquinho depois. Mas... Eu também. É dela também. Um dos que provavelmente vão falar é a Noviça Rebelde, gente. Mary Poppins me marcou mais do que o Noviça Rebelde, porque todos esses filmes, a maior parte deles eu assisti com a minha família. É, gente, eu lembro que, assim, Mary Poppins era um que costumava passar, às vezes, na véspera de Natal. Noviça Rebelde era o primeiro filme da Globo do ano. Por muitos anos, você tava em família, aí passava o primeiro comercial, né, do ano, aí, seguido o primeiro comercial, Noviça Rebelde. Era sagrado, todo ano. O Mary Poppins passava no SBT, na véspera de Natal. Pelo menos uns dois anos, eu lembro claramente de ter assistido na véspera de Natal no SBT. E, assim, as músicas são aquelas que são boas dentro do filme, mas também são boas fora do filme, assim. Elas são mais do que bonitinhas, elas são... Não sei, elas são uma coisa gostosa, sabe? Você vai escutar uma My Favorite Things, por exemplo, tem aquela coisinha caseira. Tem essas memórias de infância, de véspera de Natal, de ver filme com a família. Acho que todo mundo tem alguns filmes que tem essa pegada pra si. Um dos meus é Mary Poppins. Então é uma coisa muito comum, né? Musical não é um gênero que a gente começou a assistir sozinho, muitas vezes, né? Não é tava passando aleatoriamente na TV. Geralmente é alguém que mostrou pra gente. Muitas vezes a gente começou com esses filmes bem antigos, né? Mary Poppins, Mágico de Oz, por aí vai. Eu tenho um musical que eu gosto, assim. Pra mim ele é um musical, pra mim ele se encaixa dentro do que é um musical. Ele é adaptado, né, de uma peça, um teatro musical, né? E é nacional, mais maneiro ainda. Eu já falei isso em outro podcast, é o Saltimbancos Trapalhões, na minha opinião. Ah, um sim. Monte de música legal, o pessoal cantando as músicas, né? Música do Chico Buarque, outros cantores, e um monte de coisa pra criança, divertido. Músicas como Bicharia, A História de uma Gata, e por aí vai... Tem um monte de... Assim, pra mim, é o meu filme favorito dos Trapalhões. E a mensagem é bonita. É legal pra caramba. Você se diverte com esse filme. Sim. É um dos que eu mais gosto. Eu gosto que eu vi aqui. Também. Aí tava assim... Eu fui jogar o filme, né? Eu joguei o filme no Google. Aí, tipo, uma das primeiras informações foi... Lançamento mundial em 1981. Imagino que esse filme realmente passou em salas do cinema do mundo inteiro. Mundial. Né? É o lançamento mundial em 1981. Ok. Ué... Ele foi lançado pro mundo nessa época. É. Chegou onde que chegou é outra história. Aí, inclusive... Em 81, gente. Aspectos técnicos e inclusive, tipo, seja, informações... aparentemente, muitos críticos consideram como o melhor filme dos Trapalhões. Pra mim, é o melhor. Ele é o meu filme favorito. Por causa da música, por causa da história, narrativa, a pessoa se diverte. Eu me divirto. E partiu justamente de uma obra. Uma obra de teatro musical, né? O Saltimbancos. Sim, ele usou o Saltimbancos do Chico Buarque. Partiu de uma coleção de músicas que era muito difícil. Difícil errar. E também é aquele filme de Sessão da Tarde, que a gente também tem toda essa memória afetiva, tem todo esse vínculo, né? Um pra mim que eu gosto muito, que não tem essa coisa sentimental, por assim dizer, é o Chicago. Porque, como eu disse, ele é divertidíssimo. E é que a Catherine Zeta-Jones é muito boa. E a Renée Zellweger mandou muito bem nesse filme. As atuações deles foram muito legais. Justamente por várias cenas, eles... Uma coisa que eu gostei muito foi que eles brincaram com a ideia de... do próprio teatro musical, né? Você pega a sequência de Cell Block Tango, é um palco aquilo. E justamente por ser parte da história, afinal de contas eram duas artistas de teatro, eles usaram essa coisa de simular um palco dentro do filme, aí fica essa brincadeira que eles fizeram mesmo de trazer o teatro musical pra dentro de um filme musical e incorporar isso à história. É muito legal o jeito como eles como eles combinaram essas coisas. Eu gostei muito. A cena de Cell Block Tango é muito bem feita, o jeito que usaram a iluminação, o jeito que fizeram a coreografia e a música também, que é sensacional. Eu gostei muito desse filme. Muito, muito, muito. A minha escolha, ela talvez também não seja uma escolha usual, porque a gente talvez já tenha falado disso, talvez vocês entendam que ele tá meio fora, mas assim, esse é um filme que eu vi ele quando criança, gostava da parte musical, não era o que me chamava mais atenção, mas depois, quando eu, mais velho, quando eu tive o entendimento total da obra, inclusive da parte musical, assim, foi uma coisa muito diferente, eu já comentei com vocês, que é o Corcunda de Notre Dame. Por quê? Primeiro, pesado, como que isso passa pra criança? Sério, de boa. No meu! Ele é, como você falou, ele é muito pesado. Assim, pra mim, dentro da narrativa, aquela música do Frollo, que é Fogo do Inferno, alguma coisa assim, tem uma mistura de cânticos religiosos, ele falando a questão dele com a Esmeralda e pedindo, né, do pecado, e pedindo pra Maria liberar ele e ajudar a matar a Esmeralda, aquilo me arrepia até hoje. Assim, quando eu assisto hoje, entendo e consigo compreender toda a construção que foi feita ali. Assim, me arrepia até hoje. Eu acho que esse é outro filme que a parte musical, principalmente nessa cena, complementa a narrativa de uma maneira como não poderia ser feito de outra forma. Eu acho que assim, é imprescindível que essa cena estivesse ali pra ter o peso que ela teve, a importância que ela tem dentro de toda a narrativa, né? Até porque a narrativa das músicas, ela consegue te trazer umas alegorias ainda assim dentro do filme, que claro, já é uma obra que ela não é uma obra originalmente para criança, mas que nessa adaptação de animação parece ser uma coisa tranquila, mas é incrivelmente complexa, que toca em temas muito, muito polêmicos, e tem uma questão de construção de alguns personagens e de temáticas aí que é maravilhoso, assim, é uma animação que eu tive o prazer de ver adulto interpretado de uma forma totalmente diferente. E eu acho que ela é um musical excelente nesse ponto também. Dentre os musicais da Disney, esse é um assim, fantástico. O Corcunda de Notre Dame, eu acho que ele tem algumas das cenas visualmente mais lindas que a Disney já fez. Algumas das cenas mais impactantes, algumas das cenas que mais marcaram. E algumas das músicas também. Você falou, uma das que me marcou muito foi justamente a Salve os Proscritos. Uhum. Que a Esmeralda canta na igreja. Do mesmo jeito que assim, a Hellfire é grandiosa, ela é assustadora. A Salve os Proscritos, ela é tão humilde, não tem cara de uma coisa que você escutaria num filme pra criança. É uma oração muito bem feita, muito bonita. E a questão e toda essa questão, novamente, da religião, né, e de você ser aceito ou não, você tá, sim, dentro ou fora daqueles padrões. Sim, é um filme fantástico. A música tá presente nos filmes da Disney, é uma parte, você não consegue tirar o aspecto musical dos filmes da Disney, não tem como. Uma outra música que na época ela já me causava estranhamento, mas depois adulto eu fui ver que é genial, apesar de ter quem não gosta do filme, acho que o Seja é um desses, que é a música Bárbaros da Pocahontas. Aquilo. Não, Pocahontas é um filme meio merda, mas essa cena é genial. Tá, Pocahontas, ok. Independente do mérito do filme. Mesmo os filmes ruins da Disney, os filmes chatos da Disney, tem algumas cenas, principalmente cenas musicais, essa que são música muito boas. É, que essa são é os dois lados, né? Eles são bárbaros, não são nem humanos. E os dois lados indo se enfrentar e cada um, né, estando cego da sua maneira. E depois toda aquela construção das fumaças e tal. Nossa, cara, aquilo é uma cena que não poderia ser construída apenas com o diálogo, né? Se você teve diálogos, sim, dispositivos de conflito até ali que antagonizavam as partes, mas assim, essa música é o que mostrava realmente toda a construção daquilo e o quão violento, quão agressivo e quão perigosa era aquela relação entre eles. Então é, como eu disse, apesar de que tem quem, sim, não gosta do Pocahontas, o Sage já manifestou nesse sentido mais de uma vez, mas eu acho que essa música em especial é uma música incrível dentro da construção. Como eu falei, até os filmes medianos, até os filmes que a gente não gosta, a gente tem que morder a língua e reconhecer que certas cenas, principalmente cenas musicais, foram muito, muito fortes. Uhum. Certo. Frozen, por exemplo. É o caso do Pocahontas mesmo. O Frozen. Você sabe que Frozen, pra mim, a música mais marcante não é a Let It Go, que todo mundo ficou escutando, não é Exaustão? É do boneco. Brincar na neve. Do You Wanna Build a Snowman. A evolução dela contou mais da história do que meia hora de filme contaria. A sequência dessa música contou foi mais eficiente pra contar a história do que certas cenas do filme. Ela não é, tá longe de ser a melhor também, não tá no nível da Bárbaros, por exemplo, mas ela soube contar aquilo de um jeito que você simplesmente mostrar tomaria muito tempo e não seria tão efetivo. E eu acho que isso é, essa é a beleza, talvez, às vezes, de uma música dentro de um musical, da música de maneira geral, é esse poder de Sim. síntese emocional e narrativo que ela tem, né? Você conseguir construir em 1, 2 minutos, às vezes até menos, uma relação... E um sentimento muito mais amplo que, como a gente falou, em tempo de tela você não conseguiria construir de outra forma, né? Não é só, ah, vamos botar uma música porque é uma música. Não é só frufru, né? Não é só um, ah, a música é legal, as pessoas gostam de música. Põe que vai ficar legal. É, ela, né? A música, ela tem esse poder e o musical, o bom musical é aquele que sabe construir dessa forma, né? Que é aquela coisa que até que a Adri e o Juba colocaram, que é a questão, às vezes, do musical que tem excesso em alguns momentos, seja em tempo de tela, seja em algumas músicas. Mas aí um outro exemplo, esse já de um musical live action, também da Disney, que é a No One Is Alone, do Into the Woods. Por mais que certas coisas tenham sobrado no filme, aquela última música, eu acho que ela deu o tom certíssimo pro que aquele final representava. E eu considero uma das músicas mais bonitas, a música mais bonita do filme, e uma daquelas que você consegue escutar, talvez funcione até melhor um pouco fora do filme. Você escutar ela, tipo, em outro contexto. É engraçado pensar isso. É o quanto que você escutar a música dentro do filme ou escutar a música fora do filme muda a sua relação uma com outra, ela. Só aproveitando aí, a gente, novamente, se a gente for pensar nessa questão de a música que conta muito da história do filme e te explica uma relação toda de uma maneira ímpar, eu acho que a gente, mais um exemplo que a gente já cansou de citar aqui outras vezes. Mas você tem, por exemplo, Mulan. As músicas de Mulan têm uma capacidade de transmitir os conceitos de uma maneira incrível. Por exemplo, eu sempre cito o exemplo que a Be a Man, ela explica exatamente, você não precisa de mais nada para entender qual é a relação daquela época e do Japão e dos soldados e da guerra com os homens e a relação com as mulheres. Da onde vem ela, e depois aquela música também do que eles cantam, queremos ter alguém para quem voltar, conta também o sentimento do guerreiro e a questão de como é que é a visão da mulher, ou a própria música da Mulan, quando ela tá tomando a decisão dela. Todas essas músicas servem pra te contar coisa que o filme não poderia te contar de outra forma e que você consegue resumir. Então, toda a construção tá nesses momentos musicais. Eu acho isso incrível. Por isso que a gente gosta tanto de Mulan. A gente acho que já deixou isso claro em outro momento, né? Muitos outros momentos, quer dizer, né? Sempre que possível, né? Sempre que possível. Tem um outro musical que, assim, ele começa de um jeito que, pra mim, melhor música de abertura de musical é a primeira música do Rent, Seasons of Love. Porque, assim, ela te prepara pra tudo que vai acontecer no filme. Ela conta exatamente tudo que você pode esperar do filme de um jeito que não te entrega a história. É uma coisa... Talvez ela faz você meio que pensar no que aquele filme vai trazer pra você. E é uma música que... Ela é muito marcante, porque até a primeira cena, a cena em que ela toca, é como se fosse também um palco. Rent veio de um musical da Broadway. Então, assim, essa primeira cena de ser, de fato, os personagens como se estivessem num palco cantando aquela música, que tem muito mais cara de música de final de filme do que de música de começo de filme, realmente joga o que a gente pode esperar daquele filme pra gente. E Rent, ele é completamente diferente dos filmes que a gente falou até agora. Ele é um filme bem mais pesado, ele é um filme bem mais dramático, bem mais triste. Inclusive, essa música foi utilizada em Glee, no episódio que foi feito em homenagem ao Cory Monteith, justamente por toda essa ideia de despedida que ela dá. E que abriu o filme, ao invés de fechar. Que foi uma escolha de narrativa do musical original e que, obviamente, foi transposta pra adaptação. Ah, nessa mesma pegada, eu posso falar do Hair também. Um filme legal, que eu gosto. A primeira música de abertura, o Aquarius, né? Essa música é marcante pra caramba. O pessoal sempre bota no ranking assim, músicas marcantes que tocam, que foram musicais. Tá lá o Aquarius, tá? Aquarius. E tem eu confesso que essa música já me deu no saco. Puta, ok. Eu posso viver mais a minha vida sem escutar ela. Eu também, mas toda hora tá tocando em algum canto, cara. De Hair, eu gosto mais de Let the Sunshine In, que é a última Inclusive, música. Inclusive, quando saiu lá o filme nacional que provavelmente vai com o Aquarius, já me deu uma embrulhada no estômago de lembrar da música. Puta merda. Será? Sabe? Aquela coisa, Já associa, não, mas assim, o Hair também, ele tem uma boa pegada também com o musical, né? Tem uma mensagem muito boa, as músicas dentro de um contexto também, né? Bem utilizado. O final, às vezes, pode ser um pouco mais contestado, porque ele não é igual ao final do musical, né? Distorceram algumas coisinhas. Mesmo assim, é um bom filme musical, ainda mais na época que ele foi lançado, na época da Guerra do Vietnã, e fala de uma história de pessoas protestando contra a guerra, e o soldado que acaba não indo pra guerra, né? Porque ele acaba entendendo a mensagem. mensagem de que a guerra não é boa, e acaba sendo convencido pelos hippies. Então, dependendo do contexto da época, é bom ver esses musicais. A cena final do filme, ela é tão grandiosa, tantas pessoas envolvidas e tantas mudanças de foco, de... É uma cena feita pra ser grande, pra ser assustadora, pra mostrar que nada daquilo faz sentido. E a música, estranhamente, ela tem um certo... O refrão, ela tem um certo pedido, deixa o sol brilhar. Quando a letra fala que isso é a última coisa que vai acontecer, o sol não vai brilhar ali. É uma guerra, as pessoas estão morrendo por uma coisa estúpida. Uhum. E esse filme é muito crítico. Muitos musicais, eles são usados pra fazer críticas, certo? É o caso do Hair, é o Jesus Christ Superstar, que até ganhou uma adaptação pra cinema, né? Crítica, é um pouco de uma paródia mais ácida, mas é utilizado de um jeito que talvez outros gêneros cinematográficos não conseguiriam causar tanto furor. Hair eu não gosto tanto, já é meio... pra mim, particularmente. Eu gosto do Hair. Embora eu prefira filmes mais alegres. Tem filmes que me chocam, por exemplo, eu lembro que eu vi pra faculdade o Dançando no Escuro, que é é considerado um musical, mas totalmente anticlimático, né? Meu Deus. Esse é do... Lars von Trier, é? Isso, exatamente. Ah, tá explicado. Tá explicado agora, porra. Eu tô me segurando pra não contar spoiler porque eu acho sacanagem, mas enfim. Considerando que é Lars von Trier, o que pode ser? Nudez, pessoa triste, deprimida, sei lá. Ela tá cantando pra alegria da vida e ela acaba sendo condenada e a última cena do filme é o enforcamento dela. Então é meio triste. Beleza, meio triste não, totalmente meio depressivo depois de assistir. Me dá medo, na boa, é sério. Eu gosto da escolha da palavra meio nessa frase. Não, o meio assim, bem, é pra suavizar uma coisa que eu não quero falar, mas na verdade é tenso pra caramba. Não vejam de maneira geral, assim. Não precisa, assim, não tem, você não tá perdendo nada. Se amem mais, sabe? Né? De maneira geral, acho que o Lars von Trier não... Respeito. É too much pra mas mim. Mas assim, too much, assim. Vamos aqui, cada um abrir a pauta pra cada um fazer suas considerações finais, suas recomendações de coisas que não couberam no cast. Enfim, deixa a palavra com vocês. Podem começar. Ok, bom, queria falar que filmes musicais são muito bons, pelo menos se você gosta dos filmes musicais, né? Vale a pena ser visto. Depende da proposta do musical também, né? Então, se ele é pra mais aquele público infantil, você não gosta do filme infantil, então acaba não vendo, né? Mas quando tem essa oportunidade de ter um filme sério, bem produzido, vá ver, vale a pena. Nos dias atuais, você não tem tanta essa oportunidade agora, né? A não ser que você resgate os filmes mais antigos. Por isso que eu acho assim, é uma ótima produção. Você tem uma peça musical no meio da história, sendo usado como a narrativa, ela te marca mais. Então a história gruda mais, você entende mais os pontos. Os Miseráveis, vendo com um musical, você consegue entender muito mais coisas, eu acho, do que fica só pegar aquele livro lá do Vitor Hugo e tal... Ok, vai, o pessoal do Vitor Hugo vai acabar me matando. Mas assim, pra mim eu prefiro mais ver o musical dos Miseráveis do que pegar o livro do Vitor Hugo ali. Dois volumes, não é? Não são dois volumes? É uma parada gigante. Me dá sono um pouquinho, cara. Prefiro ver o musical, eu fico mais acordado. Então, vale a pena ser visto então. Se você for fã, como eu já disse, veja, vale a pena. E a gente falou de um monte aqui de filmes musicais que valem a pena ser visto, ó. Chicago, Cantando na Chuva, Noviça Rebelde, o Hairspray. Olha, tem pra todo mundo, cara. Vejam. Sempre vale a pena. E tem mais um monte ainda que a gente não falou e que poderia ter citado também, sabe? Então, ó. Tem pra todos os públicos, vejam, eu recomendo. Falando então de dicas, né, de musicais, eu particularmente gosto muito de filmes dos anos 60, então Um Dia em Nova York, Cantando na Chuva, uma lista de filmes dessa década, mas tem outros filmes que, por exemplo, assim, eu assistia muito na televisão, como A Canção do Sul, da Disney, Legal, cara. É por causa de uma música que é... Infelizmente, por causa do racismo que o filme aborda, ele acabou virando um filme maldito. Tanto que ele nunca foi relançado em Blu-ray. Tem uma série de polêmicas em torno dele que a Disney não consegue lançar esse filme hoje em dia. E foi... Pelo que eu li na época, foi uma polêmica o próprio Disney ter querer filmar esse filme. Mas é uma dica correr atrás desse filme também. Mary Poppins, mas uma dica que também é assim, falar das gerações atuais, o que tem? Tem uma série no YouTube que eu gosto bastante, que eu espero uma segunda temporada, que é o Dr. Horrible Singalone Blog, que é do Joss Whedon, que é o Neil Patrick Harris que faz o Dr. Horrible. E eu adoro essa série. E até hoje, né, estamos esperando a segunda temporada e é um musical fantástico pra geração atual, pra mim. Geração atual de 2010 pra cá. Isso aí é só pra explicar pro cabeça que não é tão velho assim. Isso tem no... No YouTube. Isso tem no Netflix... Ah, não tem no Netflix. Não, é no YouTube. Foi feita pro... Eu ia falar, é só no YouTube, ok. Tem exemplos assim, tem o Rock of Ages, tem o Mamma Mia... Tem muita coisa atual. E, logicamente, que no teatro, né? Tipo, no momento, por exemplo, temos o Wicked, né? Aqui no Brasil, né? Eu espero profundamente um dia um filme, né? Tá com a tecnologia atual que explore. Tá até confirmado? Vai sair em 2000 e... Oh, peraí, bacana. Vai ser em 2019. Dezembro de 2019. Eu acho que musical tem pra todos os gostos. Tem os apocalípticos, tem comédia romântica, tem o que você escolhe. É só gostar de música. Realmente amo musicais, desde os filmes mais... Desde os mais antigos, desde o Mágico de Oz, desde o Mary Poppins, desde os filmes do Elvis Presley, que a gente não falou aqui. Seresteira de Acapulco. São muito divertidinhos. Então, assim, eu assisti por acaso esses dias alguns e assim, nossa, que bonitinho. É nível High School Musical. São historinhas bobinhas, mas felizinhas e com uma música legal. E justamente isso, se você quiser esse tipo de filme bobinho entre musicais, você vai encontrar. Se você quiser uma história mais densa, se você quiser uma história mais profunda, você vai encontrar. Se você quiser uma comédia um pouco mais ácida ou uma comédia indo mais pro lado do romance, você vai encontrar um gênero muito versátil que traz pra narrativa um elemento extra, que é justamente permitir que os personagens narrem suas emoções através da música, o que pra mim permite que eles abordem outros temas e permite que eles representem certas coisas de um jeito que outros gêneros talvez não permitam tanto. A gente falou aqui de vários, falamos do Hairspray milhões de vezes, falamos do Greasy, do próprio Cantando na Chuva, falamos do Mágico de Oz, a Fantástica Fábrica de Chocolate, tem o Fantasma da Ópera, exemplos não faltam. Tem um, por exemplo, que eu sei que é zoado, mas eu gosto muito, porque ele é muito divertido, que é o Burlesque. Adoro esse filme, mas fiquei com vergonha de falar aqui, porque pega mal, né? Filme bagaceiro, filme de menininha comigo mesmo. E tem a Cher. Então, e tem a Cher. Cher. Não esperava menos dela. Tem uma página, inclusive, chamada Igreja de Santa Cher na Terra, eu adoro essa página. Caramba, meu Deus. Super recomendo. Mas então, você vai encontrar os mais diferentes gêneros e o que eles têm em comum é justamente isso. Usar a música, não apenas como um extra, mas usar ela como ferramenta pra contar uma história de um jeito que outros gêneros não permitem. Eu vou deixar uma recomendação que talvez seja um pouquinho estranha. Hollywood sabe usar música, mas a Índia sabe usar mais. Tem um filme que eu gosto muito, que eu falei inclusive no cast de filmes de professores. Já sei qual é. Que é o Como Estrelas na Terra. Ah, filme bonito pra caramba. Teresa Mempar. Ele usa a música pra contar uma história muito bonita. Que a Índia, os filmes indianos fazem muito isso. Eles sabem utilizar a música de um jeito que Hollywood... Eles usam muito mais do que Hollywood. O que a gente chama de musicais são muito mais... Acho que são muito mais comuns lá do que se a gente for comparar com filmes americanos. Então, assim, a minha sugestão é justamente essa. Tem uma aba no Netflix só pra musicais. Procurem. Vai ter pra todos os gêneros. E percam essa ideia de que musical é tipo filme da Disney, é só pra criança. Não é. É muito maior do que isso. É muito mais amplo e eu tenho certeza que alguma coisa lá vai te chamar a atenção. Bom, a minha outra indicação, antes das minhas conclusões finais, eu acho que tem um filme que a gente não falou aqui, mas que eu gosto muito, apesar dele também realmente não ser pra todo mundo, que é o Little Shop of Horrors. Oh, esse filme é legal. Cara, eu acho incrível. Ver. É que não é pra todos os públicos. Não é pra todos os públicos. Filme de terrorzinho, cara. Maneiro pra terror caramba. Com humor. Terror é com humor negro, com música, com o Rick Moranis. The Rock Horror Picture Show também é assim. Que inclusive vai ter uma versão nova. Mas assim, fica. Eu acho que busquem o Little Shop of Horrors 80. Aí, alguma coisa por aí. 80. É com o Rick Moranis, cara, nessa época. O Rick Moranis, olha aí, antes dele sumir, né? Se aposentar. A direção do filme é do Frank Oz, que também dirigiu O Labirinto, que é um excelente filme. Pelo menos na minha cabeça é um excelente filme. Não sei se ainda hoje. Mas assim, sobre os musicais. Eu acho que eu vou bater aqui numa tecla que a gente já falou. Eu, inclusive, falei aqui várias vezes. Que eu acho que... Por que que... Tudo bem, se você não já assistiu, tentou e não gosta, tudo bem. Se você tem preconceito, ou se você viu há muito tempo, às vezes você não achou, né, o tipo de musical certo pra você. Porque eu acho que os musicais, eles têm uma capacidade de desafiar você narrativamente e de forma sensorial, a forma como você vai interpretar aquela obra, de uma maneira muito única. Eu acho que ela é uma forma muito interessante de contar uma história, e eu acho que ela tem os seus méritos no quão diferente ela é. Como a gente já falou aqui, às vezes uma música conta muito mais do que tempo de tela. Às vezes você consegue descobrir o potencial de um ator dentro dessa outra forma de narração. Então, como a gente falou aqui, o próprio John Travolta é um ator. Dentro de musicais ele funciona muito melhor do que dentro só do cinema comum. E a gente deu pelo menos aqui uma dúzia de exemplos de tipos de filmes diferentes, que vão desde animações ou filmes bem, né, romance, algo com açúcar, como no caso a gente falou, o Grease, por exemplo, que é um clássico, até outras coisas que estão na total outra ponta, de coisas bem mais pesadas, como Os Miseráveis, de coisas mais complexas, né? E aí você pode até passar pra buscar os musicais de maneira lato, por exemplo, o Hideki pediu pra gente falar, e eu acho que é um musical, não de cinema, mas, né, um musical que tem tudo pra funcionar pra quem gosta do cinema, que é o musical do Hamilton. Sim. Só se fala nisso dentro dos musicais. Você consegue achar isso aí por meios não exatamente oficiais, mas não tem no Brasil, então, né, não precisa se sentir culpado. Mas assim, que é novamente é pra você tirar da cabeça que musical é aquela coisa chata. Às vezes você assistiu, por exemplo, um filme como a Mary Poppins e não gosta porque ele tem uma narrativa e uma cara, ou por exemplo, né, qualquer um desses que o Juba falou, os filmes da década de 60, às vezes você não gosta daquela estrutura e daquela forma de narrativa, mas não é por isso que o gênero todo não vai funcionar pra você. A gente tem formas de contar essas histórias, né, das mais diversas maneiras. Então eu recomendo que você procure, tente, abra o seu coração para os musicais, e nem que sejam os musicais High School Musical, entendeu? Às vezes é a sua vibe, às vezes você é esse cara tipo Adri, entendeu? Que vive tempo demais no Disney Channel, sem problemas. Não regreto nada. Então eu peço que vocês abram o seu coração, eu peço que vocês assistam musicais. E agora, Adri, se você quiser, você tava tão afoita pra terminar o cast, pode terminar o cast, que agora eu terminei. Bem, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado por terem escutado. Mandem seus e-mails, mandem seus comentários, falem seus musicais favoritos pra gente. Aproveitar aqui também pra agradecer demais a presença do Juba. Muito obrigado pela sua participação. As portas sempre abertas, como sempre, tá? E se você quiser divulgar alguma coisa, agora então, lá pra... Opa! Então ouve lá o D-Wave, podcast de cultura pop nerd japonesa, né? Que também é um pouquinho parecido, né? O irmão mais velho aí do Projeto X, né? É o senpai do Projeto X. Só que a vantagem é que o Juba consegue falar de coisas atuais que a gente não consegue, né? Ele consegue falar de lançamentos e coisas que estão por aí, coisas que a gente, nosso planejamento não nos permite. Nosso planejamento mal nos permite falar do que tá no planejamento, cara. A gente conseguir falar do planejamento. A gente tá nesse pé. Saudades do planejamento, né? Não fale do nosso planejamento, não dá mais, né? Esquece. Primeira regra do clube é não fale do seu planejamento. Primeira regra do planejamento do Projeto X, não fale do planejamento do Projeto X. É isso, galera, muito obrigado. Fiquem com a caixa de entrada, até a próxima. Beijos, tchau, tchau. Alô, pessoal. Falou. rua. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, aqui é o Seiji. Aqui é o Jin. Vamos gravar esse Caixa de Entrada bem rapidinho, tem pouca coisa pra falar mesmo. Vamos lá, então. Isso aí. Aqueles recados de sempre, pra você que quer conhecer o nosso site, né? Escuta o podcast via feed, via algum agregador, via iTunes. Acesse a gente em www.projetoxpodcast.com.br. Pra mandar e-mail pra gente ler aqui, que vocês não estão fazendo isso como lição de casa, tem que fazer mais. Galera, quero ver e-mail, viu? Você pode mandar pro contato@projetoxpodcast.com.br. Sigam a gente no Facebook, em facebook.com/projetoxpodcast, e também no nosso grupo do Facebook, em facebook.com/groups/projetoxpodcast. E também siga a gente no Twitter do Passarinho Azul, né? O @projetoxpodcast. Pois é. E let it go. Recados. Qual o primeiro recado, gente? Primeiro recado é o Expresso Cast número 3, animes de outono, que parece mais uma leitura de e-mails, porque, bem, tá eu e o Sage. Comentando rapidinho de alguns animes que a gente espera, né, pra esse. É, alguns que a gente acha que é um pouquinho mais promissor. É, com certeza. No geral. Oh, yeah. Outro recado também, saiu o Projeto X Playlist 73 sobre Summer Heat. Muitas músicas nostálgicas aqui. E mais um recadinho aqui, é o Projeto X Expresso Cast especial da BGS, que eu e o Mugo estivemos lá, conferimos. Dá uma conferida que tá muito legal. Bom, e-mails. O primeiro e-mail do Pablo Neves, basicamente ele só fala aqui, ó. Olá, galera. O próximo cast será sobre os musicais, filmes musicais, abraço. Tá bom, tá certo. Ok, Pablo Neves. Ok, acertou. Tá certo, e, maravilha. Próximo e-mail aqui é do Rafael HQ e ele começa. Muito boa essa HQ. De fato, dá um pouco de nostalgia. Apesar de não ter todo esse ódio pelos novos 52, eu curti bastante o que fizeram com o Batman e com o Aquaman. O Expresso Cast de Bleach, bom, por mim, é uma estranha sensação de felicidade. Eu acho que com todo mundo, cara. Finalmente. E no cast de aniversário, vocês chegaram a comentar que gostariam de fazer um cast de inventar um mangá shonen clichêzão. Bem, eu sou totalmente a favor disso. É, o que a gente falou, na verdade, naquele contexto, era o seguinte. Alguém tinha perguntado, e aí, vocês vão fazer um podcast de Naruto? Aí a gente disse, talvez Naruto da zoeira. Aí sim. Aí depois a gente aumentou, então. Se a gente já fez tanta coisa de zoeira, por que não sai um Naruto da zoeira? Dá pra fazer até o One Piece da zoeira. Vamos fazer um shonen de porrada da zoeira. Não, vai ter um shonen da zoeira. Por que não? Dá pra fazer. Ué, eu acho válido. Eu sou totalmente a favor dessa ideia do Rafael HQ, da gente inventar o nosso mangá shonen de porradaria e lançar como um cast especial, sendo que a gente é que vai, a gente é os personagens do shonen. É o shonen de porradaria do Projeto X. Aí a gente coloca o Mugi como um saco de pancada. Dá pra botar esse contexto dentro de um Battle Shonen da zoeira. Olha, muita discussão. E o nosso universo? Como seria o nosso universo disso aí, então? Seria maneiro. Você, com certeza, seria aquele cara que ia treinar todo mundo, seja. Ah, meu porque Deus. Você já viu tudo. Caramba, né? Você já viu de tudo. Valeu, Rafael HQ, por esse seu e-mail. Última mensagem aqui do Rui, rapidinho, ele fala aqui, ó. Acabei de ler a HQ sobre o Liga da Justiça Num. Os personagens foram muito bem utilizados. A Canário Negro sendo uma ponte entre os heróis antigos e os novos. E os problemas dela com a mãe foram ótimos. Belo cast. Valeu, Rui. Muito obrigado. Bom que você gostou desse podcast de quadrinhos. E um abraço aí pra galera que escreveu nos comentários. Então, um abraço aí pra Rafael HQ, Rafael Tyler, o Rui, o Francisco das Chagas, o Túlio, o Exumador USA Massacote. Esse aí comentou na playlist, cara. Ok. Você pegou também do pessoal que comentou no Expresso? Também. Também. Peguei okay. Tudo aí. Okay. Maravilha, okay. Né? Se sintam-se abraçados todos vocês. Pois é. E pra fechar esse caixa de entrada bem rápido, né? Vamos falar das dicas do podcast passado. Esse podcast que você acabou de escutar, um podcast sobre os musicais, filmes musicais. Sim. As dicas foram Hair, High School e ABBA. Hair, por causa do filme musical Hair. High School tem a ver com High School Musical, filmes da Disney, toda essa parte aí. E o ABBA tem um filme também, Mamma Mia, em todas as músicas do ABBA. É que também só é uma das músicas mais conhecidas dele. Também, com um monte de músicas do ABBA aí nesse filme musical. Muito legal pra vocês. Sim. E as próximas dicas aqui é Corvo, Quadra e Gigante, e não é sobre Harry Potter. Não é, falo. Não é. Porque dá pra entender aí, sei lá, que é o Quadribol, sei lá, né? Sei lá, né? Não, porque não tem é. A Corvinal, tem a Quadra, eu só não sei o direito de querer o Gigante, mas tudo bem. Ah, o Hagrid. Pode ser, olha aí. Não, não é Harry Hagrid, Potter, não. Não é Harry Potter, galera. É. Bom, mas é isso, galera. Valeu, né, por mandar e-mails, comentários. Sigam a gente no Facebook, sigam a gente no Twitter, comentem mais. É isso, valeu e até o próximo podcast, tá bom, galera? Valeu. Abraço, tchau, tchau. Né, do com o Django lá, o Michael J. Fox? Jamie Foxx. Michael J. Foxx é o do Parks. Jamie Foxx, Michael J. Foxx é o do De Volta pro Futuro, cara. É igual os Downey Jr., Cuba Downey Jr., Robert Downey. Não é parente. O branco dos olhos é igualzinho. Todos os Jr. são parentes, não, né? Não, é, mas porque os nomes, tipo, Neymar, né? É parente do Robert Downey Jr., então, por essa lógica. Perfeito. Eu sei, todo mundo para e eu fico muito assustada pensando, não, caralho, será que... Não, estou ouvindo. Nem sinal de vida, pelo amor de Deus. Todo mundo caiu, né? Falando pro vácuo, né? Se eles fizessem, sei lá, a cada temporada um Megazord maior, sabe? Virar uma coisa meio Gurenlaga, ia dar certo. Eles tentaram, de certa forma, né? Teve uma época, não, teve mas uma assim, época que essa era... Não tentaram o suficiente. Não, não o suficiente. Gurenlaga não chegou esse ponto. Mas, por exemplo, mesmo eles tendo... Por que a gente tá falando de Power Rangers, né? Mas, tipo, a gente tava, tipo, discutindo a sistemática de Power Rangers. Mas mesmo... Que música é uma Power Rangers, tá bom. Mesmo fazendo essa rotatividade de elencos, um dos episódios até que pelo menos eu lembro da que a gente fez a pesquisa mais que mais emblemático e que mais faz sucesso é quando tem os reunions, né? Tipo aquele Forever Red, que traziam todos os Rangers vermelhos de novo, é o que a galera vibrava, entendeu? Porque, né? Faz isso no Glee, um monte de gente é cantando. É isso aí, caraca, ia ser louco. Olha aí, caramba, um episódio especial do Glee, caramba. Por hoje é só. Juba, muito obrigado pela sua presença. De cabeça não falou. Se quiser divulgar alguma coisa. De cabeça não falou. Eu não pude fazer a minha parte final. Até... não importa, vai. Pode falar, desculpa, foi mal. É, bom... Cara, você tava achando que a gente queria remarcar a gravação pra essa quarta-feira. Eu te mandei uma mensagem uma semana atrás. Você não tá com direito de reclamar. É pós-graduação, ele tá fritando o cérebro dele. Eu nem vou discutir.